Este é o portão 10, nesta frequência da 3152. Alfa GDS para 10 na frequência 3152, tá? Bruno 805, boa noite. Ação na identificação, desce para 2000 pés, QNH 10, 16. Voa Duna, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, vai reportar estabilizado, voa Duna. Boa noite, 05. Bruno 805, está sem restrições de velocidade e altitude. Ok, livre restrições. Boa noite, 05. LS 10, visual TAM 3600. 3600 da TAM, completa final, chama torre 1186, bom pouso. Obrigado, 286. Salvador, é o TAM 3600, boa noite, estabilizado ILS 10, baixar travado, estabilizado. Boa noite, TAM 3600, tráfego avistado, ajuste no 0 no meio, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 079, TAM 3600. Afirmo, livre pouso no 0, 16, TAM 3600. Salvador, boa noite, gol 1643, passa 18 para 1960. Gol 1643, boa noite, aciona a identificação, desce para 4000 pés, QNH 10, 16, chegada bom. 4000, chegada bom, 1643.

Posição Duna, Gol 1805. Gol 1805, estabilizou? Afirmo, 1805, estabilizado já visual. Gol 1805, completa final, chama a torre 1186. 1186, Gol 1805. Torre Salvador, Gol 1805, já visual, trem baixado e travado. Gol 1805, tô no visual, tem livre pouso na 10. O vento é de 1,20 graus com meia dúzia nas. Ok, livre pouso na 10, Gol 1805. Gol no 643, desce para 2.000 pés, que é negar 1.0 no meio, autorizado ELS, reporte estabilizado. 2.000 no meio, reportado estabilizado. No 805, no solo 37, livre à direita, prossegue Alfa Juliette pro 08. Alfa Juliette pro 08, bom, 1805. retorno 643, está sem restrições de altitude e velocidade. 643, Controle Salvador. Boa noite, Gol 1704. Gol 1704, boa noite, está na identificação, desce para 2000 pés, QNH 10 no meia, Voa Duna, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2010 no meia, Duna, reportará estabilizado no ILS, está autorizado. Localizador tem a pista vista, Gol 643. Bruno 643, completa final, chama Torre 1186. 1186. Boa noite, é o Bruno 643, está 3 milhas bem de ACA. Bruno 643, boa noite, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Escuta. No baixando, travaram o gol no 643. No 643, no visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 120 graus com 59. Livre pouso no 0643. Controle Salvador, Cordial, boa noite, TRIP 5344, ciente da Charlie. TRIP 5344, boa noite, acena a identificação, desce para 3 mil pés, quem negar 1-0 no meia, voa ITAP para a chegada mágica. 3 mil ITAP, 1016, 5344. TRIP 5344, inicialmente sem restrições de velocidade e altitude. High speed, como a gente gosta, 5344. No 643, no solo aos 47, livre à direita, prossegue Alfa Juliette para o 05. Livre à direita, Alfa Juliette 05, voa no 643. controle, Salvador, boa noite, é voo 1606. Voo 1606, boa noite, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, QNH 1006, voo a ETAP. 4.016, voo a ETAP, voo 1606. Voo 1606, sem restrições de velocidade e altitude. Ok, livre de restrição de velocidade e altitude, 1606.